volta pra rever os meus amigos. Eu me cansei desta vida tão errante. Lá na cidade não consegue suportar esta saudade de quem ficou tão distante. Lá na cidade não consegue suportar esta saudade de quem ficou tão distante. Aqui na roça tu chorava noite e dia, rezando sempre para seu filho vencer. Aqui na roça tu chorava noite e dia, rezando sempre para seu filho vencer. Mamãe querida, eu venci teu pedido. Lá do infinito o Senhor te atendeu. Deixei pra sempre esta vida de governo, daquela ingrata meu coração esquecer. Deixei pra sempre esta vida de governo,